papo editado, dando voz ao editor. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Voltando mais uma semana, gravando de novo aqui com mais uma fera da podosfera. Mas antes disso, vou deixar o recadinho aqui do pessoal do Megafono e os agradecimentos, como sempre, vão estar no post. Os agradecimentos ao pessoal que comentou, ao pessoal que interagiu, ao pessoal que compartilhou. Meu muito obrigado e confiram lá no post. Fiquem aí com o recadinho do pessoal lá do Megafono. Olá, meu nome é Emerson Almeida, sou desenvolvedor do Megafono e eu gostaria de interromper rapidinho esse episódio para te falar sobre o meu projeto. Você já teve algum problema com o seu feed, com as estatísticas ou algo relacionado à distribuição do seu canal? Ou você já se imaginou produzindo o seu próprio podcast? Então, é para você que eu apresento hoje o Megafono, uma plataforma completa de hospedagem e distribuição de podcast feita por quem ama e conhece essa mídia. Aqui no Megafono, nossa missão é ajudar o seu conteúdo a chegar no seu público-alvo. Para isso, criamos uma plataforma simples e intuitiva. Com poucos cliques, você cria e administra seu podcast. Além de termos várias outras funcionalidades que podem te ajudar no dia a dia. Então, assim que terminar esse episódio, que está incrível por sinal, corre lá em www.megafono.com.br e cria sua conta. Seu podcast estará no ar em alguns minutos. Bom, de volta aqui lá dos nossos recadinhos, hoje com uma presença pra mim ilustre, um cara que eu sou muito fã do trabalho dele, que além de editor, host, polêmico... Eu não sou host, desculpa. Você não hosteia nenhum dos Curvas de Rio? Nenhum deles eu hosteio. Hostei um recentemente porque não tinha o Caio e o Rafael não puderam, mas não faz trabalho, não consigo, aliás. Bom, eu voto pelo seu hosteamento, então a gente tira, ele não é host. Mas dentre outras coisas, vocês já tiveram aí um aperitivo de quem é, mas dentre outras qualidades, ele é ator de podcast, fazendo aí os papéis do Torijin e do Tori Makai lá no Caos Crescente e, posteriormente, os Sentinelas. Tô aqui hoje com o Matheus Mantoan, lá do Curva de Rio. Boa noite, senhora. Boa noite aí, ouvintes do Papo Editado. Muito obrigado. Já vou começar agradecendo pelo convite. Tô realmente honrado de estar aqui. E não falo isso pela piada como o pessoal imagina que eu faria. Realmente tô honrado mesmo. Tá aqui falando com você, ó. É um menino fofo. Você sabe que, pra começar, igual você me corrigiu lá, que você não é host, boa noite, podcast é uma coisa temporal, né? Não tem problema, o importante é quando eu tô falando, a gente tá gravando à noite, é importante a ambientação, estou ambientando o teu ouvinte nesse momento que a gente tá tendo agora, esse momento mágico que nós temos. Aí quando eu falei que é polêmico, ele quis dizer aí que vale o que ele quer, o resto não importa, né? E aí, Matheus, grande satisfação estar falando contigo, já falei outras vezes, gosto muito do seu trabalho, jurava que você era host do Curva de Rio, e não tô pagando aqui de não ouvir, porque você deixa claro lá que quem manda é você, mas isso é como editor e não como host, então, né? É, verdade que o Rafael mesmo fala isso direto, o Rafael que é um dos hosts, o Curva de Rio tem dois hosts, o Rafael e o Kaique, dependendo do programa. Rafael fala que não é que eu sou uma pessoa soberba, é que as pessoas têm medo de quando eu falo e acabam achando que eu estou me impondo por algum motivo. Mas não é isso, não é isso mesmo. Mas Curva de Rio, foi o único trabalho seu como, no caso, único não, porque eu sei que depois você fez outras coisas, mas foi o primeiro como editor e como participante de podcast? Como participante, teoricamente eu comecei na Transmídia antes do Curva de Rio, na produção pelo menos, né? O Mota já tinha me chamado pra participar do Caos Crescente antes de eu começar o Curva de Rio. A gente tem um amigo em comum, que é a Ana Gouveia, e ela meio que apresentou nós dois, não sei se você conhece, ela fazia o participante participavam antigamente. Sim, claro. Do Papo Acessível e depois do Motim, projeto com Mota também, participou dos dois. E ela apresentou a gente, ele pediu pra mandar um teste de voz, tava precisando de alguém pra fazer o personagem, eu mandei, ele gostou. E aí eu já tava gravando lá com o Torijin no Caos Crescente, na primeira temporada. Fiz uma participação bem pequena em um episódio do Beercast, isso acho que um ano antes da participar da Transmídia, mas como convidado, assim. Beercast é um podcast de cerveja de São Paulo, conheceu o pessoal mais ou menos, estava mais ou menos envolvido no meio por lá também, e pôs de convidado, assim, rapidinho, com uma entrevista de 5 minutos, uma coisa lá que a gente tava fazendo na época. Meio que organizando mesmo, o Curva de Ufo acabou sendo o primeiro, oficialmente, assim. Já coloquei o pezinho na podosfera algumas vezes antes, como eu falei, mas comecei de fato com Curva de Rio. Cara, eu sou um dos fãs do Curva de Rio. Você acabou de citar aí o Motim, era um programa mais ou menos nessa mesma linha, né? Assim, eu falo assim, um programa... Eu vou chamar de um programa forte. E hoje em dia eu entendo até de certa forma o pessoal que fica aí saudoso quando acaba um podcast ou quando acaba outro, que foi como eu me senti quando acabou o Motim. E o Curva de Rio também tem essa pegada, né? Um podcast não é um podcast sério, é um podcast que tramita na linha do humor, com humor ácido e efervescente, digamos assim. A história dele já é conhecida, né? A história de como vocês iniciaram, e pra quem ouve o Curva de Rio sabe como começou, mas da divisão das tarefas. Como é que caiu na mão do Matheus a edição? Eu, da época, pelo menos, era a pessoa que tava mais próxima disso, porque eu era o cara que mais mexia com o computador. E como eu e o Rafael começamos nós dois a princípio, foi uma parada assim. Ele falou, olha, eu queria apresentar o pessoal no começo. Aí eu falei, beleza. Eu já tinha editado o vídeo antes, trabalhei bem mais novo com edição de vídeo. Mas vídeo assim, coisa pequena, casamento, aniversário, esse tipo de coisa, bem trabalho de bairro assim. Então já tinha uma experiência mínima com edição de vídeo. Aí eu falei, tá, então já que você vai fazer essa parte, eu pego a edição pra poder complementar. E eu fui aprender de verdade depois disso. E tomou gosto ou foi aquela coisa de que sobrou pra mim, eu tenho que fazer? Não, gostei bastante. Desde o começo, assim, que eu peguei pra editar. Os primeiros testes de áudio que a gente fez, eu brincava muito com eles. Pra você ter ideia, a primeira gravação que a gente fez tinha 20 minutos, essa nunca foi ao ar. Eu fiz 5 versões pra ela, editando o mesmo arquivo bruto de áudio. Pra ir testando, mudando, vendo como é que fazia de fato. Eu fui gostando pra ela desde o começo. Você sabe que essa é uma recomendação que eu dou pra muita gente que vem falar comigo sobre edição. Ah, como é que eu edito? Quais são as dicas? Esse aí que você fez é uma das dicas que eu dou, cara. Assim, pega um áudio e faça dele o seu experimento, entendeu? Experimente, brinque, faça testes e etc, e etc. E o primeiro, então, tá engavetado. Vocês têm guardado isso aí. É que a gente já gravou esses primeiros. Foram 5 gravações de 20 minutos que a gente fez a princípio pra testar realmente como que a gente ia fazer. Essas 5 gravações nunca foram ao ar, até porque não, nem valia a pena. Era coisa muito aleatória. Acho que eu era comentando um trailer, não me lembro qual trailer, ou eram umas duas notícias que a gente viu, mas realmente só pra pegar como fazer. Porque por mais que tenha em tutoriais diferentes, a gente não é muito paciente no Curva de Rio. Paciência é uma característica que eu acho que nenhum de nós tem. Então, não deu pra ir estudar muito a fundo. A gente foi realmente aprender na prática. A gente gravou um podcast já maior, que a gente chama de Podcast Zero, que esse foi ao ar só quando a gente fez um ano de programa. Uhum. Então, a gente tem 5 programas engavetados e o primeiro que não foi ao ar a gente já lançou. Tem 5, então, engavetados. Exato. Quando você falou aí do seu programa de um ano, eu me lembro que eu ouvi o especial. Você fez um trabalho, inclusive, recolhendo muito de material. Você tem todo o material antigo? Você guarda todas as gravações do Curva de Rio? Depende. Quando foi lançado, é Shift Del. Ah, tá. Então você trabalha... Pode dizer que não, depois de uma semana, sim, Shift Del. Que às vezes tem alguns errinhos que a gente só nota quando... Depois que lança, né? Então eu volto, pego o arquivo, corrijo só aquilo e lanço. Mas quando é uma coisa, tipo, não erro mesmo. É coisa do tipo, ah, eu não cortei uma parada que pediram pra cortar. Aí, beleza, eu vou lá e... Sim, isso acontece, tá? Deixa bem claro. Aí eu vou lá e subo o arquivo de novo. Mas passou uma semana que lançou, apago o arquivo, bruto, tudo. Então fica a dica pros ouvintes do Curva de Rio. Baixou, saiu o episódio, baixa e salva, que pode ser que você tenha uma versão exclusiva aí no seu HD. O Curva de Rio tem uma linha de humor, mas eu posso chamar de humor negro? Ou vocês não gostam do termo, ou tem alguma objeção com relação ao termo? Você pode chamar realmente do que você quiser, não é um problema. Eu entendo que o humor negro se adequa, sem dúvida se adequa. Mas é um pouco limitante o rótulo, querendo ou não. Assim, a gente passou quase um ano fazendo só dois podcasts, que era o Curva de Rio e o Papo Tranqueira, que são basicamente iguais, só que uma versão menor e uma outra maior. Não tem muita diferença. Praticamente um ano foi só nesses dois podcasts. Então, é um podcast de variedade, como a maioria dos podcasts são, só que a nossa pegada realmente leva pra esse humor. Eu prefiro o termo ácido do que negro, até. Por mais que a gente possa tentar, a gente gente fez um programa até com o Febrini de mestres, mestre ficção, por aí vai, em que a pauta não tendia hora nenhuma pra essa linha. Só que ela caiu nessa linha direto, a cada 20 minutos, a cada 10, cada bloco de programa, 10 minutos, 5 minutos, alguém puxava pra esse lado e mudava completamente a linha que a gente tava seguindo. Então, acho que, como você escreveu no começo, o ácido é a melhor descrição. Acho que escreve melhor do que negro, sim. Independente de qual seja o tema, acaba caindo pra aí. Então, por maioria de votos, né, por maioria de opções, esse humor mais negro, mais ácido se aplica. Concordo. Bom, levando em consideração isso, então, você como editor, se vê tendo mais trabalho, não sei se esse seria o termo mesmo, porque eu sei que a sua linha, inclusive, da qual eu sou fã de pensamento, não estaria muito ligando pra isso. Mas você se vê, tem hora, tendo um pouco mais de trabalho com relação à edição, pra ter algum cuidado com esse humor ácido, ou você não tem esse, você mantém esse filtro desligado? Não, de maneira nenhuma, cara. É, o filtro de piada é uma coisa que não existe. Às vezes o pessoal pede pra cortar alguma coisa, como eu falei, mas da minha parte, na primeira edição que a gente que produz aqui, de cada programa, eu raramente corto alguma coisa. Eu vou dizer que só corto alguma coisa se a piada ficar ruim, sei lá. Entendi. O time não ficou bom, a pessoa fez a piada, só que o resto não continuou. O que acontece, né? A piada é muito legal, mas quando você tem 5 pessoas no programa, você pode fazer a melhor piada do mundo. Se ninguém ri ou dá atenção pra ela, ela foi inútil, não funciona. Nesses casos, ok. Aí eu tiro a piada, mas não pelo tom dela ou a quem possa interpretar ela como quiser. Realmente pela qualidade da piada que sai. Mantendo essa linha de editor, o Curva de Rio hoje tem só você ou tem mais alguém que te ajuda com a edição? Edição é só eu. Bom, então é aquela história. Vai ao ar o que você quer, né? Não importa muito. É lógico que tem sim esse respeito de alguém pediu pra cortar alguma coisa, mas o convidado quando chega no Curva de Rio chega sabendo da linha de pensamento também, né? Não, eu nem digo só o convidado. É que tem coisas às vezes que eu não noto quando eu edito. Então o próprio Rafael, o Kaique, o Almir agora, o Luquinhas, o pessoal acaba que antes de... O pessoal da equipe não ouve logicamente só quando lança. A gente passa antes o arquivo, compartilha lá pra todo mundo revisar. Nesse momento em que é feita essas mudanças. Então é esse tipo de corte. Convidado nunca pediu pra tirar alguma coisa do programa. Nunca aconteceu assim nada. Nunca foi um problema. Já vi acontecer em casos de pedido de retirada, mas de coisas muito bobas, entendeu? Nunca vi nada assim. Eu falo das minhas edições ou por onde eu, passei, onde nunca vi nada assim. Nossa, tem que tirar isso porque ninguém pode ouvir isso. Não cheguei a passar por isso também, não. Mas hoje o Curva de Rio, vamos lá. Tem o Curva de Rio, Papo Tranqueira, o Boca do Lixo. Sim. Arquivo Curva de Rio. Exato. E parou e tem por... um recente agora, ou tem mais além do recente, que é o Sala de Espera? Ah, não. O Vagas Abertas é projeto em parceria do Curva de Rio com o Coachcast do Paulinho, que a gente tá lançando aí um podcast por mês, toda primeira segunda-feira tá saindo. Sim, esse é um outro podcast que a gente tem, que é um storytelling, né? Um storytelling contado, como se fosse uma agência de empregos. Um projeto bem legal que a gente tá fazendo. Tô gostando muito dele, aliás. Posso deixar de falar isso. Então, são esses que você falou. A gente fez ano passado. Não era nem... Eu vou dizer que ele tava só hospedado no Curva de Rio, mas nem era um projeto Curva de Rio, que era o Pregador. Que a gente tava fazendo um semanário da série Preacher, falando semanalmente do episódio. Mas esse nem conta como Curva de Rio, de fato. A gente só usou o site pra hospedar pra não ter mais trabalho em fazer uma parada diferente que a gente ia tentar fazer. Então, acho que esse nem conta, de fato. Então, como você falou, são esses mesmo. Curva de Rio, Pop Tranqueira, o Boca do Lixo, Arquivos Curva de Rio e Vagas Abertas. Bom, desses todos aí, qual que você classificaria como o mais trabalhoso? Qual que é o mais tranquilo de editar? O mais trabalhoso como um todo é o Arquivos Curva de Rio pela pesquisa. Sim. Recentemente você tinha entrevistado várias semanas o Dudu Salles e mais recentemente o Léo Lopes e eles falaram uma coisa semelhante, que às vezes você faz coisas que ninguém nota, né? E o Arquivo CDR é exatamente isso. A gente lançou um Arquivo CDR recentemente que fala sobre Segunda Guerra, Hitler e por aí vai, e a gente cita vários países nesse programa. A cada vez que a gente para de falar de um país e começa a falar do outro, troca o tema da música pra uma música local do país. Então, quando tá falando da Alemanha na Segunda Guerra, tá tocando Wagner, que era o compositor favorito dele, do Hitler. E, tipo, quem conhece Wagner? Porra, ninguém conhece isso. Nem eu conheci até a gente gravar o programa e pesquisar. Quando a gente começa a falar de Israel, começa a tocar música em hebraico. Quando fala do México, passa música latina. E tem esse tipo de troca que vai fazendo nem que para pra tocar. Enquanto a gente tá falando, eu vou colocando esses pontos. Então é um trabalho de pesquisa muito divertido e é o mais trabalhoso, sem dúvida. O que dá mais trabalho manual, de realmente ficar clicando, clicando, movendo, clicando, atualmente é o Boca do Lixo. Acho que seria assim. Aí tem um trabalho de ouvir também muito, que é o Preliminares. Pô, esqueci os Preliminares, mas um podcast aí que tava na lista, né? Foi mal. Olha aí. O Preliminares, ele nasceu do nosso programa de um ano. Então eu pego gravações que... pré-gravação, que tá sempre gravando aqui, sobras de gravação que não foi pro programa e aglutina em programas diferentes. Inclusive tem o próprio Aurélio Miguel, lá do Café com Porrada, fez o Bastidosão dos Brother, que é algo bem semelhante. O pessoal do Decreptus tinha feito antes também um programa semelhante a isso. Uhum. Só que esse dá trabalho pra você ficar ouvindo as partes e ver o que é engraçado ou não. São três trabalhos bem diferentes entre esses três podcasts. Um mais trabalhoso que o outro, em pontos diferentes, principalmente. Sim, sim. Nesses formatos todos que você trabalha, qual que você... Eu sei que é difícil a pergunta, mas qual que você gosta mais de fazer? Porque, assim, eu tô perguntando porque eu tenho minha preferência, inclusive. Mesmo sendo ouvindo de praticamente todos Curva de Rio, mas eu tenho minhas preferências. Sim, sim. Você tem alguma preferência por algum, assim? Olha, é difícil justamente porque as coisas mudam muito rápido, né? Então, assim, atualmente a preferência, sim, é o Boca do Lixo, que é uma coisa que a gente queria fazer desde antes do podcast, que era falar de cinema, só que de um jeito que não fosse tão podcast brasileiro. Então, seguir aquele padrão básico. Então, a gente queria fazer uma parada diferente nesse ponto. E o resultado ficou muito legal. Pelo menos foi satisfatório pra gente. Quem deu feedback também gostou. O podcast que eu mais gosto atualmente é o Boca do Lixo, seguido do Vagas Abertas, por acaso, que também é outro projeto mais novo. Então, eu imagino também, quando tiver mais um podcast, vai ser esse meu preferido. Então, é complicado isso. Mas o Boca do Lixo hoje é meu preferido, sem dúvida. Mas bate bem com o meu gosto, tá? Eu falei, quando eu te fiz a pergunta, eu falei que eu tinha minhas preferências. Eu gosto muito do Boca do Lixo, pelo formato, pela ideia que vocês tiveram de como abordar um filme, né? Eu gosto muito como é feito. O Vagas Abertas, porque eu gosto desse formato storytelling, esse formato de interpretação, digamos assim, né? Sim. Gosto muito também. O Arquivo Curva de Rio também me surpreendeu. Esse último me surpreendeu. Eu gostei muito da forma como ele foi feito também. Saiu também um pouco do clichê de debate sobre o tema, entendeu? Uhum. Mesmo sendo um debate sobre o tema, mas pra mim ele saiu um pouco do clichê. É, o Arquivo Curva de Rio é um projeto 100% encabeçado pelo Kaique, pelo incrível que pareça. Sim, Kaique, pelo incrível que pareça. Palmeiras? Exato. É, esse último aí não pôde participar, mas assim, a ideia toda veio da cabeça deles. Tá, todo é exagero. Teve o brainstorm antes, só que eu acho que o que faz o Arquivo Curva de Rio ser legal, os primeiros, não esse último, é justamente ele hosteando. Eu acho incrível o que Kaique faz nesse ponto. Ele pega uma coisa pequena, ele faz um início de bloco e faz uma coisa gigantesca na apresentação. Ele aumenta tudo. Deve ser complexo porque ele é baixinho, né? Então deve ter um problema com isso. Kaique, me perdoe, mas eu ouço ele falando, eu imagino uma criança de 13 anos gravando um podcast, né? E, tipo assim, no meio dos adultos e lá aquela criança super dotada querendo mostrar que sabe sobre o tema e falar sobre o tema. Faz sentido, é um bom personagem até, acho que funciona bem nesse ponto, ó. Enfim, encaixa bem de fato no que ele faz. Então, sim, você falou que se surpreendeu com esse último episódio que a gente lançou. Meio que acho que tudo o mérito dele mesmo. Por ter feito esse início, a gente acabou desenvolvendo essa ideia pra frente. Tanto que esse foi o terceiro só, a gente só fez dois anteriormente, tá pra fazer mais agora. Vocês têm agora lá vai, agora é hora. Periodicidade. Eu vou usar a sua palavra em vez da minha. Eu vou cortar, eu falando, entra a sua voz e continua a minha. Mas vocês têm datas definidas para lançamento dos formatos? Curva de Rio, Arquivo, Boca do Lixo? Não, e 50%. A gente não tem definido, tipo, pessoal, a gente não fala pros ouvintes, olha aqui o nosso calendário de lançamento, não tem. Porque se alguma coisa por algum motivo não funcionar e não der pra fazer, a gente lança qualquer coisa quinta-feira, 6-7 da manhã. Isso nunca falha. Quinta-feira, 6-7 da manhã sai o programa, seja lá qual for, mas sai. A gente internamente tem um padrão que é o seguinte. Obrigatoriamente a gente quer lançar no mínimo Boca do Lixo por mês, seja lá qual data for. Terceira quinta-feira do mês sai um preliminares, que preliminares a gente tem aqui atualmente 16 horas de bruto pra editar, então dá pra ter todo mês tranquilo. E toda essa é complicada. Toda quinta-feira do mês tem um programa de leitura de e-mails. Por que isso? porque nem todo mês tem uma quinta-feira. Então, como... então, de vez em quando tem um... Exato. Como leitura de e-mails é uma coisa que é dividido isso no Curva de Rio, eu sou contra colocar leitura de e-mails dentro do programa. Eu acho que dá uma quebra muito forte. A não ser que você seja o Chorume, que você faz uma coisa linda com leitura de e-mails. Ótimo, né? Sim, sim. E mesmo se a gente fosse fazer mensal, a gente ia perder uma semana de programa se fosse pra ler e-mail todo mês. Tem um problema, sim, porque como vai acumulando, os programas acabam ficando grandes. O nosso último programa de leitura de e-mails ficou com, acho que, 55 minutos. Só de leitura de e-mail e comentário. Eu acho muito, mas ok. Acho legal que também tem que dar o feedback, querendo ou não. Então, sim, a gente foi criando, meio criando esses padrões. Mas sabe o que eu tô falando aqui? Que isso vai acontecer. Então, eu falei, a gente quer lançar o Boca do Lixo todo mês. É, preliminar esse terceira quinta-feira do mês. Leitura de e-mails quinta quinta-feira do mês. Porque nem todo mês tem. E o resto vai no que dá. Às vezes, Papo Tranqueira, por exemplo, a gente faz muitas vezes com base em algo atual. É, o Papo Tranqueira, muitas vezes, no começo, ele era gravado terça pra sair na quinta, pra você ter ideia. E com um programa curto, não é um problema. Então, às vezes, o Papo Tranqueira entra numa semana de frente que pretendia, porque vai acontecer tal coisa aquele dia. Teve um Papo Tranqueira que virou um Curva de Rio esse mês, porque caiu no mesmo dia em que era 5 anos e com o Mega Upload tinha sido fechado. A gente tinha uma pauta pra fazer sobre pirataria. Então, ia ser um Papo Tranqueira, só que evoluiu pra Curva de Rio. Então, não dá pra gente definir um padrão nesse ponto. É muito maleável o que a gente faz. É muito volátil, querendo ou não. Então, hoje, em relação ao Papo Tranqueira de 1h30, ou a gente deixa essa liberdade de lançar qualquer programa a qualquer hora. Acho que eu tô falando demais, pode me cortar quando você quiser. Fica à vontade. Não, fica tranquilo. Aqui, eu gosto de cortar depois da edição. Vocês mantêm arquivos? Você falou que tem 16 horas do preliminares, né? Sim. Mas de outras coisas, você costuma manter? Vão gravar aqui pra lançar quando precisar ou não? Ah, no começo a gente tinha, mas aí a vida vai mudando, uns mudam de cidade, outros decidem ser pai, aí vai acabando o tempo. E a gente tinha isso antes, mas hoje não temos esse luxo mais. Hoje a gente tem no máximo 2 programas. Mudou de país? É, pois é. Exato, né? Eu sou contra isso, mas dizem que eu tô em outro país agora. Foi mal. Então a gente tem no máximo hoje uns 2 programas pra frente. Quando dá? Atualmente, deixa eu conferir aqui, a gente tem exatamente 2 programas pra frente, isso mesmo, da semana que vem e da outra. Fora isso, não mais. Então, não guardamos. Mas já é um número confortável, cara. A maioria trabalha com... A maioria não, eu não vou usar esse termo, porque eu acho que não tem esse conhecimento todo. Mas muita gente tem o estoque pro próximo, né? Assim, gravou, lançou. Compensação, tem um amigo nosso, não vou falar o nome, porque eu não sei se ele quer que eu revele isso, que tem programa gravado até setembro. Então... É, já não pode falar do Léo aqui assim, sem ele permitir. Isso é quase uma neurose, mas tudo bem, eu respeito. Não, isso é lindo, cara, porra. O cara tem meses de programa pra frente, isso é invejável, na verdade. Se ele quiser chutar o balde e falar, vou tirar férias de um mês e não gravar nada, ele pode fazer isso. Olha que legal. Isso é a vantagem de... A vantagem, não sei se é o termo, mas é a liberdade que a temática lhe dá, né? Sim. Porque é o seguinte, quem fala de... Vamos usar o termo aqui, quem fala de hype, o cara quer falar de Star Wars, o cara quer falar de Logan, o cara tem que aproveitar lançamentos, e aí fica naquilo, tem que esperar lançar, e pra estar no momento certo, etc. Quem tem pautas com mais liberdade, aí tem essa premissa, né, de poder gravar, às vezes numa semana, gravar 7, um por dia. Pois é. Essa ideia, quando a gente começou, a gente lançou o primeiro episódio com 7 episódios gravados. Foi bonito essa época. Nunca mais voltou a ser assim, mas... A vida. Pois é. Ó, bom, a gente tá falando aqui de episódio, eu sei que ainda não chegou, tá longe ainda da parte de recomendações, mas eu quero deixar recomendado aqui pra toda a galera fã de Star Wars o programa recente do Curva de Rio. Vou até lembrar aqui qual foi o número. Foi um Papo Tranqueira, o último que saiu, cara. Você tá bom de memória igual eu também. Ah, são números. Eu olho o último e só aumento um, sabe? Papo Tranqueira 34. Star Wars é superestimado. Principalmente pros fãs de Star Wars. Não comentem, por favor. Ah, tá, ok. Beleza. Vou te falar uma parada engraçada sobre o que é produzir podcast, que eu acho que é uma parada muito legal que a gente começou a fazer. Gravamos esse programa por um motivo básico. O Rafael não ia poder gravar esse dia. Aí ia cair justamente no dia de Star Wars, eu e o Kaique, nós dois não somos muito fãs, como o Rafael é muito fã lá. Falar, vamos fazer isso aqui, a gente dá uma zoada nele, né? Afinal, onde vai poder gravar. E a gente fez esse papo tranqueira. Eu, honestamente, não achei esse programa dos melhores. Eu, assim, como ouvinte do podcast, sim, eu achei que algumas coisas poderiam ser bem melhores nesse programa. Entretanto, os feedbacks foram muito bons. Aí, tipo, então, né? Acho que eu não entendo do que eu faço no fim das contas. É foda isso. Já aconteceu algumas vezes de lançar uma parada que, poxa, não sei se tá o ideal, se poderia ser melhor, e o pessoal falar bem em seguida. Cara, essa questão de produzir conteúdo, é isso aí que você falou, acontece muito. A gente não fica satisfeito, na hora que vem feedback, você vem os feedbacks mais surpreendentes, você fica super satisfeito, você fica empolgado, aí chega alguém que joga um balde de água fria, não ficou tão bacana. Afinal de contas, a gente lida com gosto, né? Sim, exato. Eu tenho um fato fora do podcast que me ensinou muito, pessoal que não sabe, eu sou cristão, frequento uma igreja, e teve um determinado momento que a gente gravava os cultos, gravava em MP3 e depois disponibilizava pra quem quisesse o MP3. Uhum. Aí teve um dia que teve um preletor, e o cara, assim, ele é um cara, inclusive, muito culto, e ele exagerava um pouco no tempo. O cara começava, ele ia 2 horas falando, se chegasse pra ele, pedisse pra parar, entendeu? Senão ia mais. E nisso tava gravando, o pessoal esperando, no máximo 1 hora de gravação e pronto. Deu 1h30 o cara falando, deu 1h45 tá falando, deu 2 horas, um dos que eram os responsáveis falou assim, quer saber? Foi lá e desligou. Falou, não vai gravar mais, não adianta, vai perder isso aí. Uhum. Foi a conta, na hora que acabou veio alguém, nossa, eu gostei tanto, vocês vão ter uma cópia desse aí? Eu saí de perto na hora pra ir, caramba, raramente alguém pedia, cara, a gente disponibilizava assim, raramente alguém pedia. É aquilo, é gosto, entendeu? Vale pra esse mundo lá, vale pro podcast aqui também, não quer dizer que a gente gostou que o ouvinte vai gostar também. Sim, né? Sem dúvida. Ano passado, no dia do podcast, eu gravei com o pessoal do Conversa Nerd Geek sobre podcast, né? Me chamaram lá pra falar sobre. E foi uma das coisas que eu falei com o Renan do Na Trilha. Que não dá pra gente ficar tão preso em pensar no que seria ideal e deixar o público falar, no fim das contas. Sim, você faz o que você sabe fazer, mas não dá pra você falar que, nossa, seria melhor, seria pior. Claro, que você não pode fazer um trabalho merda e mandar, simplesmente. Eu não sei se pode falar palavrão aqui, mas você corta depois, tá, cara? Por favor. Peraí. Qual o palavrão? Merda? É, eu falei uns foda-se antes também, então dá então um jeito aí. Maravilha. Enfim, então você pode pegar o maior esmero do mundo. Quem vai falar se o produto ficou bom ou não é o público. Não tem essa. Você pode ser os melhores músicos do mundo em uma banda. Se o público falar meh, é meh. Tanto faz quando você estudou, quando você fez. Então não dá pra ficar se apegando a isso. Exatamente. Quando falamos de edição, você falou que a sua escola antes do podcast, você editava vídeo. Editei vídeo, né? Exatamente. Eu já observei isso é uma coisa comum. Eu conversei recentemente aqui com o Marcelo Cafiero, lá do Entre Fraldas, e ele também editava vídeo antes do podcast. Sim. Outras pessoas também editavam vídeo e acabaram caindo pro podcast, porque já tinham experiência, já tem uma habilidade, inclusive pra quem usa o Sony Vegas, né? Mas fora isso, teve alguma, usar o termo assim, alguma inspiração, alguma coisa que você usou pra chegar na edição de podcast, pra aprimorar? Cara, eu não consigo pensar diretamente em algo que realmente me inspirou a fazer como eu faço. Até porque a gente tem vários podcasts e cada um tenta fazer de maneira diferente. Tem muitas coisas que eu não gosto. Programa cheio de efeito, como é o Galera do Raul, por exemplo, me dá uma incomodada. Tipo, se o papo deles não fosse muito bom, seria uma crítica. Como o papo é muito bom, eu relevo os efeitos. Entendi. Coisa que eu prefiro não fazer. Claro, não é como se a edição fosse completamente limpa. Tem efeito, sim, tem algumas inserções, só que quase não existe. Eu vou dizer que, por exemplo, Papo Tranqueiro é um programa que raramente tem nem corte. Nem corte tipo pra subir música, em geral ele vai direto mesmo. Tirou a parte em branca, pôs a trilha no ponto certo, limpou a voz, claro, obviamente, e lançou o programa. Eu gosto muito do programa do Pânico na rádio, que é diferente de outros programas de rádio, porque, por exemplo, você tem trilha. Você vai ouvir a CBN de manhã, não tem trilha nenhuma. É só a entrevista, só o papo. Às vezes ele cai de telefone, fica tudo cortado e vai embora. O Pânico, ele tem um cuidado com o áudio muito grande, de você manter uma trilha tranquila embaixo, de você aumentar de vez em quando. Os participantes fazem o que seriam os efeitos no podcast, né, durante o programa. Então, eu acho legal. E, ao mesmo tempo, ele é direto, ele é dinâmico. Então, assim, eu não tenho exatamente algo muito que me inspirou, algumas coisas eu não gosto, mas, poxa, o Pânico é um deles, sem dúvida. Pra edição, eu não vejo assim. Talvez se você perguntasse de outros motivos, né, às vezes realmente do como levar o programa, tipo de piada, eu teria mais referência, mas em termos de edição, foi algo mais, não é dinâmico o termo, foi então, intuitivo. Mas, foi mais intuitivo, exatamente, o como fazer. Uhum. É porque não deixa de ser, né? Assim, por mais que você talvez tenha, vou chamar de alguma referência, a edição de áudio, ela acaba que é muito intuitiva. É lógico que quanto mais você se aprofunda, melhor, mas tanto é que existe tanto podcast, né? Sim, não é uma coisa do outro mundo pra se fazer. É fácil de fazer. Uhum. Por mais que, às vezes, a gente queira dar aquela valorizada, mas é fácil se editar. Sim, de fato. E software? Onde você tá hoje em questão de software? Eu sei que você andou mudando, você andou em um, andou em outro. Sim. Quais você já usou e onde você parou hoje? Atualmente eu uso o Audacity, mas vamos ver como foi até chegar aqui. Quando eu editava vídeo, eu comecei editando num podcast, num programa que chama Estúdio Pinnacle, Pinnacle de abacaxi em inglês mesmo, que é um programa que foi descontinuado, não sei se já ouviu falar. Eu cheguei a usar ele, assim, nunca fui muito de editar vídeo. Você usou o Pinnacle? Usei. Que coisa aí. Mundo pequeno, né? isso é a vida. Coincidências da vida. Pois é. E ele foi descontinuado, assim, realmente, já não tá funcionando bem, por aí vai. Mas eu tenho uma instalação dele ainda em algum lugar. Tipo, se alguém tiver um PC com Windows, dá pra instalar e dar uma olhada. Mas tá tudo desatualizado, lento. Uhum. Depois eu usei o Adobe Premiere pra editar vídeo, que é um editor mais profissional, só que eu nunca fui tão profissional, então nunca extraí tudo que pode ter dele de fato. Quando eu passei pra podcast, tentei usar o Vegas, mas não foi muito difícil começar a me adaptar nele, então não foi. Veja só, tentei editar no Pro Tools, que também foi uma vergonha, não deu certo. Caramba. Pro Tools é muito bom produzir, mas manipular um áudio pré-feito, pelo menos eu não consegui ter a manha de fazer. Não foi o caso. Uhum. E eu passei mais tempo editando com o Adobe Audition, que inclusive certo. É um programa que eu ainda recomendo. Eu recomendo bastante usar o Audition. Hoje eu tenho algumas reclamações muito sérias quanto a ele. Umas facilidades, entre aspas, que ele dá, que são meio que um tiro no pé e você não percebe. Por exemplo, quais seriam essas? Se vocês pegarem o Curva de Rio no final do ano passado, final de 2016, e o primeiro de 2017, claramente você vai ver o áudio não está tão bom. O que acontece? O limpar o ruído, limpar a limpeza do Audition é muito facilitada e muito rápida. O comando de limpar no Audition é igual fazer no Audacity, só que ele processa muito rápido. Certo. Entretanto, eu pelo menos primeiro limpo o ruído e depois nivelo. Não sei se você faz diferente disso. O processo que eu faço é esse. Eu também prefiro. Primeiro limpar o ruído e depois nivelar. Ok. Sim, sim. Só que aí tem uma outra parada que o Audition faz também é muito agressiva, que é justamente o nivelar. Como eu nivelava pelo próprio Audition, não passava pelo Levelator, por exemplo, é muito destrutivo esse processo. De você pegar um áudio que você limpou e aumentar, ele quando aumentava não pegava o espectro tão fechadinho, deixava vários buracos. Então você nota uma robotizada em algumas vozes de vez em quando, dependendo do tom que a pessoa fala. Algo que eu não tenho no Audacity. Claro, eu não tô tirando a minha culpa nisso, porque era um período que eu tava tão ocupado fora que eu tava comecei a editar. Então eu tava cortando as etapas, né? Tipo, editar sem ouvir, certo. Muitas vezes tava acontecendo isso. E eu acabei não prestando atenção nesse detalhe. Esse não prestar atenção nesse detalhe acabou comprometendo alguns episódios, de fato. Isso no Audacity não acontece, porque ele mesmo tendo um processo um pouco mais lento, ele não é quase nada destrutivo. Raramente eu acabo fazendo alguma coisa, alguma equalização, alguma compressão que eu aprendi com você, muito obrigado, aliás, que não... Palmas pra mim. Palmas. Põe na edição, por favor. pode deixar. E raramente ele destrói o arquivo de alguma maneira. Então eu primeiro passei a fazer todo o primeiro corte no Audacity, a limpeza, truncar silêncio, fazer a compressão e tudo mais, fazia tudo no Audacity, e fazia o corte final no Audition, que é já trilhar, separar os blocos, enfim, fazia lá pela facilidade. Como eu uso o Debian, uso o Linux também, eu rodava o Audition em máquina virtual. Não é um problema. Slavmware no Linux, ele roda muito bem, liso, como se fosse um programa nativo. Não é um problema. Só que tava só aquela... Sabe aquele rancinho de você falar, poxa, só isso eu tô fazendo aqui? Eu preciso mesmo fazer isso? Aí eu tomei vergonha na cara, tirei um dia e fui aprendendo a mexer aqui com o Audacity nesse ponto. Coisas que eu não sabia fazer, tipo, trancar a sincronização da trilha pra depois mexer em outras. Coisas que eu não sabia fazer por falta de estudo mesmo, aprendi a fazer e hoje é 100% Audacity. Em geral, o pessoal faz ao contrário, né? Pega o de graça primeiro e passa pra outro, mas meio que foi o oposto. Hoje eu tô bem feliz com ele. Não vou mentir, não. Funciona muito bem aqui pra mim. Cara, é aquela questão que eu sempre defendo de... Você até usou o termo aí várias vezes, que é de você extrair o potencial da ferramenta. É muito comum, principalmente a questão do gratuito, né? Seja o Audacity ou seja outra ferramenta, o cara às vezes pega, mas já pega ou já começa pensando no próximo. Aí fica, Sim. Ah, eu tô usando, mas eu quero ir pro Sony Vegas, quero ir pro Audition, quero ir pro Cubase, seja lá qual for, não importa. Eu peguei o Ardor pra olhar recentemente, e assim eu tiver um tempo livre, como falei anteriormente, sei lá, as minhas férias agora em julho, devo tirar um dia pra fazer isso, que é pegar o Ardor e analisar ele mais a fundo. O problema dele, que a gente tava discutindo recentemente no grupo, é que ele não é compatível com MP3, o Ardor. Então eu teria que converter toda a minha biblioteca de áudio pra OGG ou pra IF pra poder manipular por lá. Mas é um trabalho que eu acho que pode valer a pena. Que o Ardor tem aquela única reclamação que eu tenho do Audacity, que é não poder editar enquanto ouve. E o Ardor tem essa possibilidade. Sim, sim. Então, talvez eu mude de programa daqui a alguns meses. Já vou antecipar aqui que pode ser o próximo programa que eu vou usar. Cara, assim, a questão de você ter em outro formato, se você não tem problema de HD, eu acho bem tranquilo, assim. Principalmente pra gente que usa Linux, a conversão é muito tranquila, né? Não, assim, você vai... linha de comando, né? Você dá, pega a pasta inteira no asterisco e mete bronca, não tem essa? Exatamente, exatamente. Aí, se você não tem problema de HD, vai tranquilo. O Ardor, eu cheguei a fazer alguns testes também, mas eu tô naquela questão de tomar vergonha na cara e pegar tempo pra aprofundar. Exato. Porque esses dias eu testei nele, foi a remoção de ruído, eu achei bem bacana como ele faz também a redução de ruído. Mas é aquela questão, né? Você tem que dar-lhe tempo pra aprofundar e às vezes para naquela questão, ó, eu preciso editar e eu vou manter no que eu sei. Tempo é uma coisa que realmente é bem escassa, né? Cara, eu passo hoje no mínimo pelo menos 16 horas fora de casa, todo dia. Então, durante a semana. É um tempo realmente que eu não tenho muito disponível pra aprender uma coisa nova, mas em si a gente dá uma olhada, não tem jeito. É. Tem que, acaba vendo. Tempo tem que fazer, tem hora, né? Bom, você falou que passa 16 horas fora e edição. Os Curvas de Rio, te tomam muito tempo com a edição? Não. Inclusive não tem um... não mais, de fato, no começo eu me fudia bastante pra editar. Mas é uma parada que a nossa edição é muito rápida. Tá, que às vezes editar um Boca do Lixo dá mais trabalho, mas Boca do Lixo, ele de bruto tem 50 minutos. Então, ele acaba sendo menor e facilita as coisas. É, de edição, assim, sentado na frente do computador pra fazer, é realmente bem tranquilo, não é um problema. Às vezes, durante a semana, tipo, fazendo 1 hora, 40 minutos por dia, dá pra terminar um programa em, no máximo, 3 dias, assim, de sequência. Você falou que o Boca do Lixo tem 50 minutos de brutos. Vocês controlam isso de alguma forma, na gravação? Assim, ah, vamos gravar o Curva de Rio. Sim. Vocês limitam? Vão conversar, no máximo, aqui, X horas ou X tempo, ou não? Limitamos, sim. A gente tem um aproveitamento de áudio muito bom. Então, tipo, um Curva de Rio que a gente gravou por 75 minutos vai ser um programa que vai ter entre 1h05 e 1h10. 65 e 70 minutos, tranquilamente. Uhum. A gente tem pouquíssima perda, até porque a gente não tem muita parada no programa. Eu já gravei vários podcasts com um convidado e tem às vezes aquilo já parou aqui o bloco 1, vamos começar o bloco 2. Tem as interrupções de... que até deve ser bem saudável, imagino que seja. Mas nossa gravação, ela é direta e meio que a maioria das vezes tem um ligar. Tipo, a gente começou a gravar, ligar. Até desligar, a gente tá na função gravar podcast. Não costuma parar. Então o programa é muito direto. Entendi. E muito rápido nesse ponto. Existem formatos e formatos, né? Mas essa questão de bloco, às vezes facilita pra quem tem essas gravações em blocos que querem eles bem distintos, né? Sim. Eu falo assim, porque dá pra você fazer blocos, igual aqui no Papo Editado mesmo, a gente vem conversando, depois eu faço isso em blocos, mas como são perguntas, às vezes fica fácil você inserir um corte entre uma pergunta e outra, né? No final de uma resposta, o início de outra pergunta. Mas quando é um debate sobre um tema, tem gente que quer ter bloco no seu podcast, mas não deixa espaço para tal, entendeu? Pois é. Muito emendado uma coisa na outra e no final quer um bloco. Eu acabei de perceber que acabou não respondendo sua pergunta inicial, que a gente não nesse negócio da questão do dinamismo. O que acontece? Perguntou se a gente limita tempo. E sim. Sim. Uma coisa que acontece, por exemplo, já aconteceu umas 3 vezes, 3, 4 vezes, é o Papo Tranqueira é um programa que de bruto a gente grava 40 minutos, no máximo. Assim, é a nossa regra. Papo Tranqueira deu 40 minutos? Tá, vamos fechar, porque já foi. Curva de Rio é um pouco maior, porque o arquivo final ele pode ter entre 50 minutos e até 1h30, dependendo do caso. Tanto que o maior Curva de Rio que a gente lançou ficou com 1h36 no arquivo final, que a gente gravou até com a Aninha do Pode Programar. Sei que o papo foi muito. Tipo, foi muita conversa e, como falou, conversa direta. É muita história pra contar e a gente não quis limitar. Uhum. Esse foi o único programa que a gente, de fato, extrapolou o que costuma ser. Não é exatamente um ponto. É, Boca do Lixo, a gente tem uma limitação entre bruto 40 minutos, no máximo 1h20. porque dependendo do que é também. Tipo, se for um programa de curiosidade de cinema, tipo do Kubrick, que a gente fez recentemente, que é um mais de pesquisa, é um pouco menor. Porque a ideia não é se aprofundar em muitos filmes, é mais pegar aquela situação da locadora e ver referência de um filme com outro. Já se a gente falar de um filme direto, a gente dá um pouco mais de tempo, que a gente tá destrinchando um filme. Então o assunto acaba correndo muito mais dinâmico também. Tem essas variações. Mas sim, o tempo é controlado, sim. Em geral, ele é controlado antes do programa. Porque a gente pensa, mas se não tem uma pauta fechada a maioria das vezes, a gente tem uma noção própria do quanto aquilo rende. Então o programa, ele, a gente dá essa sorte dele acabar junto com o assunto acabar. Acontece bastante isso. É bem útil, na verdade, no fim das contas. Ai, ai. Eu não queria ter bloco, mas me foge as coisas. Você acha que é fácil gravar? Você acha que eu não fiz isso com o Léo Lopes também? Ah, não saiu na edição, então não aconteceu, cara. Pois é, esse é o nosso mundo. Falar aqui um pouquinho da sua participação em outros podcasts e principalmente lá do projeto do Mota, que futuramente vou convidá-lo para estar aqui com a gente também. Por favor, convide. É, com certeza, com certeza. Como é que foi a experiência de gravar? Eu fiz algumas pontas, mas as minhas foram muito curtas mesmo, porque acho que meu desempenho como ator é terrível. Desculpa, acho que o Enkidu foi um personagem foda na segunda temporada. Ele deu uma... A base manopla ficou muito legal naquele episódio, desculpa. Então, você mandou bem. Foi um sacrifício gravar aquelas poucas falas, viu? Trabalhar na Transmídia, tanto no... que eu também participo da Transmídia no podcast Corriqueiro, né? No Agência Transmídia também participo. Inclusive no último episódio do Namor. Sim, estive lá, exatamente. E especificamente no audiodrama, é aquele ponto, eu tava aprendendo a gravar. Querendo ou não, eu fui aprendendo a usar a voz de maneira diferente com o passar do tempo. O que me ajudou bastante foi o audiodrama. Saber exatamente como falar, como interpretar, foi uma experiência muito legal. Você pegar a primeira temporada, eu não sabia o que tava fazendo direito. Então você vai ver a minha voz meio jogada, meio tentando fazer alguma coisa diferente. Agora na última já conseguiu fazer alguma coisa um pouco mais tranquila. Funcionou um pouco melhor até. O termo de interpretação. Esse projeto do Mota realmente me ajudou muito na desenvoltura da fala. Eu posso falar isso e agradeço ao Mota por isso. O personagem que eu interpreto lá, o Torijin, ele tem uma contraparte que chama Tori Makai, que é um dos vilões da história. E aí eu tenho que... Não, quase não tem efeito essa parte. Tem um reverb bem de leve, só que ele pede pra falar com a garganta. E é uma coisa que, tipo, porra, como assim falar com garganta, cara? Ele fez eu estudar, eu dar uma olhada, eu saber que você tem que puxar a voz por baixo. O microfone, ele tá aqui. Eu levantei o queixo pra falar agora, entende? Esse ponto... perdão. Também tem tantas de cultura assim. Em compensação, o Torijin, ele tem uma influência muito grande de produção asiática, desenho japonês que eu nunca assisti quando era moleque, então não tem as referências. Na hora de algumas falas que ele tem que ter, que ele fala em japonês, tem que levantar o tom de voz num certo nível. Levantar não é bem o termo, mas tem que falar mais alto, literalmente. Gritando, praticamente, mas sem perder o tom. Então, o Mota me fez estudar essas coisas pra poder interpretar ele. Então foi bem legal esse projeto. Eu agradeço muito por ter feito ele e gostei muito do resultado. Não na primeira temporada, como foi a primeira temporada, eu começando. Mas se pegar as partes da segunda e terceira, acho muito legal o que a gente fez. Cara, mas a primeira temporada, apesar da gente não ser o tema do nosso papo aqui, mas impossível deixar de falar, até pelo seu trabalho e pela desenvoltura que eu achei incrível. Mas a primeira temporada foi a primeira temporada, né? Ela era experimental, foi muito bem feita, na minha opinião, mas muita coisa era realmente experimental, muita gente ainda aprendendo. É um universo que a gente não lida, por exemplo, como lá o Danilo Tranquilo, que ele consegue realmente atores para os papéis, né? Sim, sem dúvida. É diferente você trabalhar com pessoas que são amadoras. Eu suponho que você não tem um curso de teatro ou não, algo parecido. Não, nada. E vou dizer, é engraçado que algumas pessoas que participam lá, como eu falei, eu conheço, são meus amigos. A Ana Gouveia tem um personagem lá, e a Ana ela é gaúcha, ela é aqui de Canoas, do Sul, mas ela interpreta uma menina da Zona Leste, praticamente, de São Paulo. Então, é muito legal fazer esse tipo de contraponto. Você ouve lá a gravação, uma pessoa que você conhece interpretando. Então, que ele não é um tipo de teatro longe. Poxa, o Ucho, né, amigo aí do Los Ticos, participou também fazendo o vilão aqui, sim, na última. Sim. E tipo, cara, eu conheço o Ucho, ele tá realmente fazendo trabalho aqui. Esse ponto que você falou, ah, você não estudou teatro? De fato, não estudei, mas se eu tivesse que colocar no currículo, eu colocaria essa experiência, porque, pô, valeu muito, sem dúvida. É, com certeza, eu achei bem válida, cara. Assim, transmite uma experiência fantástica, algo totalmente inovador na podosfera, sim, né? Sim, mas vou deixar isso pra bater o papo com o criador também, né? Não posso... mas eu não posso deixar fazer uma observação aqui como você, como intérprete lá do Torijin. O Torijin tem uma influência fortíssima lá de um personagem no Super Amigos, não tem? Do Super Amigos, cara? Cara, você não lembra do... Eu assisti Super Amigos, mas eu não tô pegando agora. O que era um samurai que virava um ciclone da cintura pra baixo? Ah, sim, sim, Eu esqueci o nome dele agora. Putz, eu sei de quem você tá falando, sim, eu lembro. Poxa, não sei, eu vejo uma referência a mais tipo de Dragon Ball, eu acho, na questão de ter um ki, que a pessoa, uma energia interna que a pessoa, sim, usa, sim, e a questão de ele poder voar naturalmente, enfim. Tá, que é algo que, quando eu fui ver o que o Mota pensou, é até um pouco mais complexo do que isso. Ele passa por umas coisas que vão acontecer no futuro que eu falo, Mota, sua cabeça é muito louca, cara, mas isso vai ficar bom, não tem jeito. Quando ele invocava o poder dele, era o samurai, o nome dele era samurai. Era só samurai mesmo o nome, né? Entendi. Samurai. Quando ele invocava os poderes dele, ou quando ele fazia, ele sempre fazia uma entonação e falava algumas palavras em japonês, alguma coisa assim, aí me lembrou muito... O Torijin me lembrou muito esse personagem. Eu não sei se é coisa da minha cabeça também. Mas vamos voltar aqui pro Matheus e pra edição. Você é um cara que não ostenta muito ou não gosta muito do título de nerd, né? O Matheus não é um cara nerd geek. Não sou. Talvez algumas pessoas neguem isso porque, porra, eu sou apaixonado por cinema, por exemplo. Eu sou apaixonado mesmo. Tipo, eu tenho aqui no Filmou a página. Eu já vi quase 2000 filmes que eu lembrei de colocar aqui. Quase 2000 filmes que eu lembrei de registrar. Então é uma coisa que eu gosto. Gosto muito, desde sempre. Agora, a questão de, ah, tu é nerd, tipo, cara, não, desculpa, não é o caso. É aquele lance, chama do que você quiser, mas não acho que se aplique, não é um problema. Eu acho que o pessoal associa muito, né? Primeiro, você faz podcast, aí, sim, consequentemente, você tem que ser nerd. Você, igual você falou, você vê muito filme, gosta de série, aí, consequentemente, você tem que ser nerd. Houve uma deturpada boa dessa palavra, mas eu entrei nisso aí, mas a pergunta é outra. Podcast, qual foi a sua referência como ouvinte? Você ouvia muito antes de entrar no mundo? Entrou direto lá pelo Motim, pela agência Transmídia? Por onde ouviu antes de chegar no Curva de Rio? Cara, eu ouço podcast há uma década. Então você é nerd. Não. Que piada terrível. É, aquela pescaria nervosa, né? E eu falo pescaria porque esse foi o primeiro podcast que eu ouvi, o Pauta Livre News. Ouvi em 2007 ele, ainda com... Não tinha Hugo Soares, Carlos Torinho, nada disso. Ainda que era um panda rosteando, o Senhor Seu Panda. Eu comecei a ouvir podcast com o Pauta Livre News. Eu conhecia um projeto do Panda, não tinha a ver com podcast, mas que ele tinha na internet. E ele lançou lá, de repente, o podcast com um complemento a isso e depois virou o Pauta Livre, de fato. Que foi evoluindo até chegar ao que era até ano passado, quando acabou, né? Então eu comecei ouvindo por lá. De lá eu conheci o Nerdcast e conheci vários outros. Referência pra mim de podcast depende muito da época, mas primariamente Tosco Chanchada, durante muito tempo foi o melhor podcast que eu conhecia durante algum tempo. Descontrole, que é um podcast que acabou recentemente, tava um tempo sem lançar, mas eu gostava muito de Descontrole, gostava muito mesmo. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Sim. Primeiro, pra reforçar o que eu falei lá no começo. Cara, nossos gostos batem muito. Eu também era muito fã do Descontrole. Até se alguém souber ou se alguém tiver alguma notícia, eu agradeço. Mas o que eu ouvi recentemente foi, se não me engano, o próprio Léo falou na nossa gravação. Sim. Que eles encerraram. Eu sei que a periodicidade deles já era... bianual, né? Era um a cada milênio. Era um a cada passagem do Halley. mas agora a notícia que eu tive foi que eles realmente pararam, que não vão gravar mais. Eu também ouvi isso pelo Léo no programa dele, lá na Radiofobia. Ouvi ele pular no Lotênica, que eu fiquei sabendo, mas eu não recebi, não vi nem em Twitter, nem nada assim, informação. Não foi comigo não, foi na Lotênica mesmo, isso mesmo. Vamos ver referência mais que eu tive. Tinha um pouco de referência americana também. Eu já gostava antes do Bill Maher, que é um comediante americano. Ele tem um programa na HBO e aí disponibiliza o programa inteiro via podcast, via feed. Então eu ouvi ouço ainda de vez em quando, mas ouvia mais antes, o Real Time with Bill Maher, que é o programa dele, gosto muito do humor dele. Admito que eu me inspiro pra fazer as minhas piadas bem bastante no jeito que ele faz, então acaba sendo referência pra mim também. Cara, tem muito podcast assim que eu gostei, a maioria eu gosto e não uso de referência, obviamente, porque tem coisas que eu não, sei lá, eu sou fã declarado do Léo Oliveira, a gente faz muita piadinha nisso, que a gente é muito brother, mas eu sou fã mesmo dele, realmente eu gosto muito do trabalho dele. Sim. Mas eu nunca faria algo parecido com o Fermata, porque é uma coisa que eu não tenho nenhuma aptidão pra fazer, nenhuma. Então é aquele lance. O gosto dele, não é nem gosto, a paixão dele pela música é incrível, né? Assim. Então é aquele lance, é uma parada que eu adoro ouvir e quero que continue ad infinitum, se for possível, mas não é uma referência, porque referência é uma coisa que você pega pra você, então é mais uma admiração mesmo. Uhum. Então tem bastante coisa assim, mas primariamente, como você falou de quando eu comecei, assim, é o Tosco Chanchado e o Descontrole são os dois que eu mais tomei pra mim, na hora de fazer o meu futuramente. Tinha um podcast que eu gostava muito, muito, muito, o pessoal tentou voltar, parece que até gravaram um episódio agora, deve sair alguma coisa aí. Gorila Polar. Gorila Polar. Eles são igual o Descontrole já, né? Eu achei que fosse isso porque eu vi hoje no Twitter que eles lançaram episódio, também era muito fã antigamente, cara. Cara, é uma pena, assim, que eles acabaram, eu não vou falar parando porque parece que estão lançando, mas mudou muito a linha, porque eles tinham humor também, que era uma coisa fantástica, né, cara? Assim, eles tinham um entrosamento muito bacana. Sim. Mais alguma coisa que houve sem ser referência, que você goste, assim, da linha de trabalho? A gente ainda não tá na parte de recomendação, não se preocupe com isso, a gente vai chegar lá. A recomendação é uma coisa mais aprofundada. Nesse ponto de podcast que eu não uso de referência, mas eu admiro muito, poxa, tem o pessoal atualmente do NPCast, Trabuco e Oudá, que sem dúvida tá nessa lista, sim, fácil. Sim, sim. Tem coisas mais antigas que eu ouvia. O pessoal do... Esse podcast é grande, né? Nem é questão de indicação, mas é questão do que eu ouvia. Do Brainstorm 9, o Carlos Merigo, o Cris Dias, acho que era um podcast... É um podcast ainda muito legal, mas é uma parada que não tem nenhuma... Minha afeição, não tem nenhum vínculo com aquilo, que eles são de marketing, de publicidade. Uhum. Mas eu gosto muito de como eles fazem. Eles fazem em loco, né? Parecido com o que o pessoal do Minuto de Silêncio também faz. Sim, então sim. É foda realmente esse ponto. Eu gosto muito da conversa deles, o papo é muito bom. Eu abro às vezes o programa lá sobre benchmark e marketing de mídias sociais. Eu olho pro assunto e falo, caguei, quero que se foda Facebook. Mas eu ouço porque eu gosto do papo deles, então entro nesse ponto também. Poxa, ah tá, claro, obviamente. Podtrash é uma referência que eu só não tomo pra mim como referência, porque eu não tenho aquela capacidade. É um assunto que eu gosto muito, que é Cinema B, mas o estudo dos caras é um... O Guizão recomendou o Podtrash aqui, aliás, outro dia, quando ele foi entrevistado por você também. Sim. Então é uma parada que eu ouço desde o começo, o Podtrash. Eu acho que comecei a ouvir o Podtrash quando o Almighty entrou no programa de Machete, pra você ter ideia. Isso deve fazer quase uma década também, provavelmente. Poxa, o estudo deles é um negócio absurdo, que eu acho que eles fazem. Então também entra, assim, nas coisas que eu fui agregando no ouvir podcast. Bom, já que você me deu um gancho aí, pra parar de falar dos outros, que a gente vai chegar lá na parte de indicação, voltar a falar do Curva de Rio, do Matheus. Hoje, você é um dos que, não vou chamar de defensor, mas você é um dos que não gravam faixas separadas, não é isso? Então, eu sou mais defensor do que não faço. Posso te falar uma coisa? Por favor. Os últimos 4 programas a gente gravou em faixas separadas, porque a ligação não tava muito boa, e foi editado normalmente. Entretanto, o Boca do Lixo vai sair agora no fim de maio, não sei se já saiu quando saiu esse programa, mas... O Boca do Lixo do fim de maio, especificamente. Ele foi certo. Gravado em faixa separada, mas a ligação foi boa e eu usei a gravação do Skype, simplesmente. Mas sim, eu, em geral, quando falam, tem um tweet meu que, se eu não me engano, chama... Uma vez eu tuitei, enfia faixa separada no cu... Então, eu sou muito contra a questão das regras que são colocadas na mesa, simplesmente. Tipo, sei lá, microfone. Ah, microfone condensador é o melhor que tem. Cara, depende. Se você... Não, a regra é que o LX3000 é o melhor que tem. É, também tem isso, né? É, o USB é o melhor que tem, cara. O USB isso. É o melhor que tem, dependendo do que você tem atrás dele. Não é bem assim que funciona. Uhum. Tipo, na boa, o meu microfone, que custou R$70 Santa Ifigênia, pega um áudio muito melhor que o LX3000, porque eu passo antes uma mesa de som, e antes de chegar no USB, tem uma interface da Behringer também que usa via RCA pra poder captar o áudio. Se fosse simplesmente direto pro USB, ia perder a qualidade completa aí no meio, então não é o caso. Então, do mesmo jeito que quando se fala de microfone LX3000 tem que ser condensador, vira regra, falam, ah, mas faixa separada é melhor por via de regra. Calma, vamos lá. Se a ligação for ter uma qualidade ruim, ok, faixa separada vale a pena. Se você cuida da qualidade do papo na edição e não no papo, beleza, faz separado é necessário. Porque se você não consegue na sua ligação, quando duas pessoas se atropelam, falar volta e falar de novo, tá bom. Nesse caso, você é um incompetente e vai ter que usar faz separado. Porque você não tem transmitido seu amigo pra poder falar e repetir a porra da frase, né? Uhum. E tem uma parada que me incomoda muito, que ninguém fala dos problemas que você tem em faz separada. E o principal problema é o seguinte, você tá colocando trabalho na mão de 5 pessoas. A chance de erro é 5 vezes maior na mesma hora. Você vai pegar uma pessoa pra gravar, um convidado. Aí o cara vai chegar. Não, beleza, tô aqui com o meu headset, vou colocar pra gravar no Audacity que eu instalei. Ou seja, no PodTools, que realmente funciona muito bem também. Só que, por exemplo, quando você tá ouvindo a ligação do Skype, ele dá uma comprimida. Então, por exemplo, o ruído que a gente tava ouvindo nessa ligação agora, ele sumiu completamente. Porque o Skype, com certeza, já nivelou esse ruído. E ele sumiu. Uhum. Se você tá fazendo a gravação direto do headset no seu computador, não tem compressão nenhuma. Ele vai chegar completo. Vai chegar com o ruído da eletricidade vindo direto. Se ele for um headset e nem que ele não esteja captando, mas se você estiver muito alto no ouvido da pessoa, o microfone vai captar, dependendo da qualidade dele. E às vezes não é tão simples você eliminar isso quando vai tirar o ruído e eliminar isso junto. Às vezes pode acontecer de também funcionar. Se você gravar numa taxa de processamento de, em vez de 44 100 Hz, em 48 100 Hz, você vai ter arquivos com o tamanho diferente. Sim, meu amigo, você vai ter gravado exato meia hora, e o arquivo A vai ter meia hora, o arquivo B vai ter 33 minutos ou 28 minutos, tanto faz. Uhum. Então, vamos lá, faz separada pode ser bom em diversos casos ou pode não ser. O meu incomoda não é gravar em faz separada. Como eu falei, a gente gravou recentemente e não tem nenhum problema em sincronizar a faixa. É que falar é fácil é foda, né? Porque parece que tá, você tá falando que, ah, você tá desmerecendo a edição. Não, não é isso. É que se você parar pra estudar um pouco, sincronizar é simples. Você faz sincronia uma vez e tá sincronizado no começo e no fim. Acabou. Sincronizar okay, é de legal longe o maior dos problemas, né? Assim, não é nem... É, não é um problema de fato. Não, só não é, você não faz. E aí você vem e tem o contrato. Tá, eu expliquei aqui os motivos pelo qual faz separada pode ser ruim, mas também tô falando que eu faço assim. Eu gravo faz separada várias vezes. Se a ligação do Skype deu 2 falhadas na pré-gravação, pessoal, abre aí o Audacity, vamos gravar em faz separada, que vai ter que ser assim, beleza? Aí você vai falar pra mim que gravar com áudio do Skype ou do Hangout é ruim, porque a ligação nunca fica tão boa quanto se fosse única. Tá, você pode ter razão, dependendo do headset pessoal, você pode ter alguma razão. Entretanto, você vai comprimir esse arquivo MP3 em 96 kbps na hora de hospedar. Desculpa, cara, mas a qualidade do Skype pra 96 kbps tá ótimo. Uma ligação normal, não tô contando falha de internet, obviamente, não é isso. Não é essa questão, tô falando. Você fez uma ligação com a internet ok, funcionando legal no Skype. Você tem que ter o melhor ouvido do mundo pra sentir a diferença numa gravação comprimida em 96 kbps. Um disco de música tem 320 kbps. Tá, disco é uma coisa muito velha. A CD tá velho já, eu sei disso. Mas um arquivo que você baixa tá em 320 kbps pra ouvir música. E aí você acha que 96 tu vai sentir diferença? Então, assim, entendo que tem vários problemas em gravar em faixa mixada, do mesmo jeito que tem problemas em gravar em faixa separada. Eu falo, às vezes, melhor de uma, simplesmente em defesa dela, que eu acho que tá mais em defesa, em comparação com as pessoas falam. Então, não é a parada assim, eu acho que sempre tem que gravar mixado. Eu acho que, dependendo do caso, ou você vai usar uma, ou você vai usar outra, e não cria uma regra única. Porque o microfone que a gente começou a falar recentemente, a condensador é ótimo, claro, mas se você tem uma... Você tem criança em casa, não tem? Tenho duas crianças em casa, estão trancadas lá do lado de fora do quarto. Na verdade, quem tá trancado sou eu. Pois é, mas você tem criança em casa e tem um condensador, e a criança derrubou um garfo na cozinha, vai estar na ligação. E você não ouviu, porque a captação do microfone é melhor do que seu ouvido. Uhum. Em compensação, um dinâmico, ele é que eu tô usando o microfone, como eu falei, dinâmico, ele tá aqui no virado pra mim, e ele só capta o que tá na frente dele. Ou exato seja, tudo que ele pode captar sou eu ou a quina da minha parede que tá atrás de mim, porque atrás de mim não tem mais nada. Atrás do meu quarto tem a lavanderia, ou seja, eu não posso gravar enquanto tô lavando roupa, né? Enfim, a máquina faz barulho, mas tudo bem, não é um problema. E depois já vai o quintal do vizinho, então tipo, e as paredes no meio. Então não vou captar barulho de agulha caindo no chão, barulho de cachorro latindo. Claro, se os cachorros vizinhos aqui latem, eu sou obrigado a parar porque é um pouco pra direita, mas também não dá pra ser perfeito. O ponto é, pra mim, no meu quarto, atualmente, que é onde eu gravo, que é na frente do meu computador, na minha mesa, o microfone condensador é suicídio, já um dinâmico é ótimo. Então o termo gravar em condensador é melhor que dinâmico, não vale. Esse é o ponto. Concordo. Então a questão é simples, eu não é que eu apoio mixado, eu apoio microfone dinâmico. A questão é as pessoas não criarem uma regra do que é certo ou não sem analisar cada caso. Uhum. Agora sim eu falei demais, desculpa. desculpa, vamos lá. Não, tá tranquilo. Cara, o problema é isso aí que você falou. A pessoa não quer se adaptar e quer ir na regra, às vezes... E pior que não é nem regra que ele mesmo criou, né? Sim. É ir na regra do outro. Nunca nem testou nenhuma das possibilidades e vai na regra do outro. Mas você falou aqui que você tem uma mesa. Você grava a ligação do Skype usando a sua mesa, não é isso? Sim, exato. Como a mesa ela tem 5 canais e é estéreo, uhum. É a mesa analógica. A mesa não é digital, não. A mesa, ela sai na P10, P2, normal, RCA. É que eu tenho uma interface também que converte pra USB. Essa interface Entendi. É de ida e volta. Então, nessa interface, eu tenho um cabo RCA que na outra ponta é um P10 e vai na faixa da direita, que é onde eu gravo a ligação do Skype, tudo tá no computador. E o meu microfone tá direto na faixa da esquerda, simplesmente. E eu já posso aumentar o volume, equalizar tudo por aqui, o que facilita bastante, no fim das contas. Às vezes, dependendo dos participantes, é realmente legal você poder aumentar o grave, dependendo da voz das pessoas. Ajuda bem na hora de editar no final. Um dos problemas que eu vejo com essa questão também de faixa separada ou faixa única, faixa mixada, é o seguinte. Você tem uma mesa. Tenho. Muita gente não tem. Muita gente usa esses aplicativos, essas APIs do Skype, etc. E o outro problema é, o cara instala e grava, entendeu? Já aconteceu muito. O cara não tem a preocupação de ir lá e olhar quanto que aquilo ali tá gravando, qual que é a configuração default do aplicativo. Pode aí você tem áudio com 32 kbps em vez de 96. É, mas aí o problema não é mixado, o problema é do usuário. Bom, não vou nem entrar nesse mérito, porque aí já vai ofender muito mais gente. É, quando a gente gravava via API do Skype, né, a gente sempre fazia uma quantidade bem legal de backup, assim. Eu gravava aqui, o Rafael gravava na casa dele. Até hoje a gente faz isso, na verdade. Se eu por acaso esbarrar aqui e quebrar tudo, a ligação não vai ser perdida, porque ainda tem backup em outras máquinas, assim. Então não é um problema. Bem configurado sempre, funciona. O problema é que o Skype é uma merda absurda, né? Então fazer um programa funcione bem pra gravar o Skype é complicado. Admito que o pessoal tá bem escasso de ter um programa decente. Já testou outras ferramentas? Já que a gente tá falando do Skype aí, das suas mazelas, já testou outras ferramentas como o próprio PodTools, por exemplo, e alguma outra? O PodTools já usei, não no Curva de Rio, por preguiça, admito, mas já usei sim em gravações dos podcasts. A gente de vez em quando grava via Hangout quando o Skype não funciona. E assim, eu vou dizer que é um problema sério a podosfera brasileira ainda usar o Skype tanto. Porque querendo ou não, por mais que uma pessoa fale, vamos aqui mudar, como você tem, grava muito em outros podcasts, né? Direto eu gravo com o pessoal lá do Cineg, então eu gravo com o pessoal do Machine, no Freecast, às vezes o Timblu me chama pra lá, da própria Transmídia com o Mota. Então, como as pessoas já têm o costume de Skype, meio que tá pronto, vamos gravar, o Skype já tá aberto, sem nem perguntar onde você vai. Então, assim, eu prefiro gravar no Hangout hoje, por exemplo, até pela facilidade de você conseguir ligar pras pessoas, que o Skype tem esse problema, né? De vez em quando, você não consegue começar a ligação, como foi hoje pra gente gravar isso aqui, por exemplo. Sim. Então, já testei o Hangout, gosto dele, mas parei por aí, não fui tão a fundo. Queria realmente usar os programas, mas não parei pra me empenhar nisso ainda. Cara, eu testei recentemente de duas formas. Uma delas foi apenas pra ligação, igual a gente tá fazendo aqui agora, usando o Skype apenas pra ligação, cada um gravando seu áudio. O Discord, conhece o Discord? Eu vi, a Thay me falou dele recentemente, mas não analisei ainda como funciona. O papo editado número 5, se não me engano, que foi com a Ana Rosa, a gente gravou via Discord. Uhum. Bacana. Cada um gravando seu áudio. Recentemente eu descobri que o Discord, assim como o Telegram, ele tem bots pra ele. Ele tem um bot que você coloca lá no seu canal, porque o Discord ele é diferente do Skype. O Skype você tem chamadas ou conferências, né? A gente tá aqui numa chamada ponto a ponto, dois falando, ou poderia estar numa conferência, ter mais pessoas aqui. O Discord ele tem o que se chama de salas. Você faz salas pra bate-papo, né? Aí ou pra conversa. Aí nessa sala você coloca um bot, esse bot, o que ele faz? Ele grava a sua conversa e ao final da ligação ele te dá um link. Aí nesse link você pode baixar o MP3 da gravação. Poxa, bacana, cara. Eu testei, mas aí caiu naquela velha máxima, né? Na hora que eu ouvi o áudio gravado pelo bot, a qualidade dele não estava ruim. O que acontecia é aquele velho problema que a gente tem da internet. Aí chegava em alguns pontos, dava aqueles lags, dava aquela esticada na voz, aquela falhada. Mas testei esses dois. Testei aqueles Zencast uma vez também, não cheguei a ser muito... Não é que eu não gostei. Na verdade, assim, pra ele te dar o melhor dele é na versão paga. Aí não adianta. Sim. Não era barato. Vou dizer que tem uma... Agora que o Telegram tá fazendo chamadas também no desktop, eu vou dizer que eu tô com uma esperança de que a comunidade podosfera acabe adotando ele. Eu vou, inclusive, tentar, próxima gravação, fazer isso aqui, gravar pelo Telegram. Tá que eu tenho a facilidade da mesa, como falei. Então, independente de ter programa ou não, eu consigo gravar. Mas, poxa, o Telegram, ele é muito aberto. Um open source muito fodido é dele. Então, se isso der certo, eu não dou uma semana pra você já conseguir gravar as ligações do Telegram sem nenhum problema. Mas a chamada dele faz conferência? Não sei. Eu não cheguei a testar isso. Não sei. Mas se não fizer, beleza. E espera a próxima atualização quando começar a fazer e vai dar certo. Porque, poxa, a gente adotou muito bem o Telegram. Uhum. 2 anos pra cá, a Podosfera passou a assumir o Telegram como comunicador oficial deles. Então, tá, posso falar uma grande merda, porque a Podosfera pode ser só que eu conheço, né? Tem que ter panelas, querendo ou não. Mas, poxa, o nosso grupo de podcast no Telegram tem 350 pessoas. É uma quantidade razoável. Sim, sim. Muitos podcasts também têm grupos exclusivos, né? Para atender os seus ouvintes e os seus participantes. Exato. Então, acho que o Telegram pode ter um resultado de chamada, sim. Se ele for bem... Se ele funcionar bem, talvez Skype esteja com os dias contados para gravar podcast, pelo menos. E essa é mais minha esperança do que eu acho que vai acontecer, mas eu espero muito que isso aconteça. É, uma das primeiras experiências que eu tive com a chamada do Telegram foi justamente, não uma experiência minha, é que eu tava num grupo, se não me engano, de usuários Telegram mesmo, pessoal até um pouco mais avançado, e aí veio alguém falando antes, inclusive, de sair a atualização pro Brasil. O cara era beta tester, alguma coisa assim, ou era membro da comunidade desenvolvedores, ele teve acesso antes de muita gente, aí o cara veio dando um feedback, falou assim, cara, eu testei a chamada hoje e a compressão é pouca, não sei, ele inclusive usou essa terminologia, não sei o que eles fizeram, a chamada tá limpa e clara, tanto no Wi-Fi como no 3G. Olha aí. É, bom, depois eu testei também, a ligação realmente, pelo menos as que eu fiz, ficou bem boa, cara, melhor do que a do concorrente WhatsApp. Pois é, a ligação WhatsApp é muito ruim, de fato, não sei o que eles fazem Microsoft lá. Que chama. É, exatamente isso, cara. Ah, na verdade o WhatsApp é do Facebook, mas é toda a mesma escola também, né? É, então, mesma coisa no fim das contas. A questão é você não ter o software que tem evolução que você veja acontecendo, né? Cara, cada atualização do Telegram, pro bem ou pro mal, eu vejo o programa melhor. Sim, tanto aqui sim, no meu desktop ali no Linux no celular, ele vejo ele melhorando continuamente ou piorando, mas você vê que ele vai tentando se aprimorar. Esse é o ponto. Uhum. Enquanto o WhatsApp, quando atualiza, o que mudou a última vez? Tem o Snapchat do WhatsApp agora. Pô, que legal, hein, cara? Da hora. Mas e essa chamada merda que não dá pra fazer? Como é que fica? E aí? É isso? Você sabe que a moda hoje em dia, até há algum tempo já, mas é você ser o diferentão, né? Eu tenho duas coisas que eu posso me orgulhar. Eu nunca usei aqueles posts coloridos do Facebook. Uhum. E nunca usei esses... Eu nem sei como é que faz essas... Pra usar esses posts... Como é que chama esse recurso? Eu não sei, eu também nunca usei, cara. Eu tô igual Snapchat, você nessa. O Snapchat das coisas. Nunca usei também. Eu sei que existe, que apareceu um aba mais no WhatsApp, quando você clica vai variando. Então eu pensei, bem, deve ser aquele negócio destrutivo igual o Snapchat. Mas eu também nunca usei nem a tela colorida do Facebook, nem o Snapchat do WhatsApp. Não fiz uso nenhum deles. Não é nem que eu não gostei ou que eu deixei de gostar, cara. É que eu não consegui entender qual que é a utilidade do negócio, né? Sim. Mas, tudo bem, tem quem goste. Bom, deixa eu fazer uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, que é lá do Curva de Rio também, da edição do Matheus. Quem te dá mais trabalho lá no Curva de Rio? Se bem que você faz a edição diferente, né, de como não faz faixa separada, mas mesmo assim, alguma coisa dá trabalho. Quem que é o que dá mais trabalho lá pra editar? Honestamente, não falo pra puxar saco, mas eu não tenho problema com edição, cara. Olha só. Não, não, em termos de pessoas, pelo menos não. Não é um problema mesmo. É, como eu falei, a gente tem esse espírito de dinamismo, de rádio praticamente, muito, muito aflorado. Uhum. É, sei lá, no programa de Seres Odiáveis que a gente gravou com Wesley Zop, por exemplo, a pauta acabou... É muito claro no programa quando isso acontece, que as ideias do programa inicial acabam no momento X. E do momento pra frente, o Wesley Zop deu uma ideia, assim, muito rápida. Pô, a gente podia falar do pessoal da podosfera que a gente odeia também, né? Aí, tipo, estralou. Deu aquele estralo na hora e, tipo, porra, pode. A gente se organizou durante 3 minutos, que é o que tá no fim do programa, né? Depois de acabar a música, coloquei esse áudiozinho de gente conversando. Sim. E o programa fluiu por mais 20 minutos. E assim, pode falar que são dois programas juntos, pode falar, não tem problema. Como eu falei também, as pessoas, ah, interrompeu, volta, fala. A ligação aqui cortou, que eu tô ouvindo acompanhando a faixa enquanto grava. Então a ligação ficou ruim, beleza, volta e faz de novo. Então não tenho problema mesmo, assim. Às vezes eu tenho muito problema com software, tenho problema com Skype que não funciona, Hangout que não vai, DLL do Audacity, então eu peço mandar em OGG ou Wave, tanto faz, mando qualquer formato que, estando na qualidade certa, eu edito, não tem problema. Mas com as pessoas, nenhum participante dá problema pra editar, não. Então você tá no céu, então, nesse ponto, né? Porque sempre tem um que dão. Eu acho que não é céu, é que a gente se conhece há muito tempo, cara. Sim, pô, a gente trabalhou junto anos, pessoal do Curva de Rio. A gente tem um entrosamento muito fugido nesse ponto. Eu vou pro São Paulo, a Kaique até fala que brinca disso, que tipo, eu não falo pro Kaique, cara, posso pisar na sua casa? Eu viajo 400 quilômetros, bato na porta e falo, então, minha cama tá livre ainda? Porque tem essa. Cheguei, né? Querido, cheguei. Exato, não tem isso, hein? Só funciona. Não preciso de mais, a princípio. Uma grande alegria conversar contigo, mas infelizmente a hora hoje e eu acordo de madrugada, que eu sou um proletariado. Proletariado, exatamente. Esse tipo de coisa aí. Sou pobre, mas vamos lá. Cara. Acorda 6:30 também amanhã, tá de boa. É, tamo junto então. É muita coincidência, é muita afinidade nós dois, né? Mas fala aí, agora a pergunta lá do final. Duas indicações. Uma do Curva de Rio, aquele episódio que especial que você fala assim, ah galera, você tem que ouvir esse aqui. É lógico que é a recomendação de todos, mas qual do Curva de Rio que você deixa pra galera a recomendação aí? Do Curva de Rio eu vou ser obrigado a indicar dois episódios, desculpa por isso, porque um sem eu tenho problema. Que indicar sempre, porque foi meu trabalho de edição que eu mais gostei de ter feito, que é o especial de um ano. Um podcast chamado Papaco. A gente pegou tudo que não tinha ido ao ar, mas tinha sido engraçado no primeiro ano, e fez uma edição alternando as conversas com todas as falas do filme Um Pistoleiro Chamado Papaco, que é um clássico do cinema nacional. Eu prevejo pesquisas no Google sobre isso aí. Não pesquisem no trabalho, favor. Galera, por favor. Por favor, pesquisem. Não no trabalho, mas pesquisem. Exato. Então eu digo esse pela edição. É um trabalho que eu acho que, assim, de vez em quando eu reouço. É uma masturbação isso? É uma masturbação isso, mas eu reouço porque eu gosto muito dele. Uhum. Pra segunda indicação que eu faço, pode ser qualquer programa assim, que eu gostei e até acho que perguntar se amanhã mudaria. Mas pensando aqui, tem um programa que chama Estamos 7 Dias Sem Acidentes, que é um programa que fala sobre acidentes. Olha que pauta improvável, né? É ideia do Kaique também, cabeça louca dele, que a gente faz uma pauta inteira falando sobre acidentes, seja... acidente aéreo, acidente nuclear, qualquer coisa do tipo. A gente montou uma pauta lá pra falar sobre. Então, é o programa 21 do Curva de Rio. Estamos 7 dias sem acidentes. Se puderem dar uma olhada. É num programa também que uma das maiores polêmicas que tem eu em parceria com o Rafa a gente faz, que é em denegrir o nome do Ayrton Senna e enaltecer o nome do Piquet. A gente adora fazer isso. Que o pessoal gosta muito do Ayrton Senna no Brasil, então é muito legal brincar com o amor das pessoas em cima disso. Tá aí, a piada começou nesse programa. Enfim, tá aí a indicação do programa que eu faria do Curva de Rio. Gosto muito desse programa. E de terceiros? Programa de alguém que você gosta de ouvir, ou que você queira recomendar? É pergunta sem dúvida, é foda, né? Sempre tem vários podcasts que eu recomendaria. Mas o programa, o podcast que mais me fez rir nos últimos 3 meses é o Café com Porrada, cara, do Orelha Miguel. Eu admiro muito o jeito que ele faz, porque ele sempre faz um programa pequeno, tem no máximo uma hora, em geral 40, 50 minutos, feito em blocos. E não são blocos. Tipo, tem um programa dividido em 3 blocos. Ele vai e grava com o pessoal um bloco, um papo de boteco, que é 20 minutos. Aí ele lança um bloco novo, falando lá o Conselhos do Krau, que é genial, Conselhos do Krau que ele faz no fim dos programas. Aí ele tem agora o Grosso Repórter, que ele lê uma notícia referente a MMA de maneira mais escrota. Então, eu me divirto muito quando sai. Eu sempre paro pra ouvir ele segunda-feira, terça-feira, e falo, porra, isso aqui é legal. E é simples, sabe? A música música de fundo é a mesma, a música de entrada é sempre a mesma, o dinamismo deles funciona sempre do mesmo jeito. Tive o prazer de gravar lá já, então agradeço por isso. E indico Café com Porrada sem dúvida, cara. É um podcast que hoje é o que mais me divirto ouvindo. Fica a recomendação, então. Bom, eu do Curva de Rio, geralmente eu não faço isso, mas como eu sou muito fã, vou fazer hoje. Eu quero deixar uma indicação aqui, somando as do Matheus, que é do Curva de Rio 19, Velho Xarope. Vocês têm que ouvir isso aí. É uma lição de vida. Precisa aprender sobre o futuro. A gente gravou esse programa com o pessoal do Los Chicos lá, o Ucho, o Audi, é o Esteban, se for o caso, e o Glome. Foi a primeira vez que a gente chamou alguém de outro podcast pra gravar com a gente, sim. A nossa amizade com o Los Chicos começou falando mal do pessoal do Unicef, pra você ver como as coisas funcionam. Foi um comentário que o... Como o amor nas pessoas, né? O Audi me comentou lá no episódio nosso que eu falava mal do pessoal do Unicef, que vai pedir doação na rua. A gente começou a conversar no privado e marcou gravação na mesma hora, assim, pra poder, assim, é foda. É muito mais fácil você conhecer alguém pelo ódio do que pelo amor, não tem jeito, cara. É, com certeza. Esse é um programa que eu gostei muito de ter gravado, gosto muito dele. A recomendação é muito boa, cara. Pô, agradeço por ela. Afinal de contas, é uma forma de você ver a verdadeira personalidade da pessoa, né? Dê a ela poder, nem que seja poder de falar mal dos outros. Exatamente, cara. Bom, galera, a minha indicação, eu vou deixar aqui o projeto novo, né? Eu poderia chamar até de piloto, afinal de contas só tem um, que é um ajunte, um ajuntamento, uma quadrilha, um bando de vários podcasters, dentre eles o pessoal do Chorume. Não vou arriscar agora falar todo mundo, eu sei que tem pessoal do Chorume, pessoal dos Los Chicos, pessoal do Extinto Lote Piloto, que virou youtuber e não saiu do lugar. Pois é. Tá lá no ostracismo, tá esquecido pelos fãs. Eles criaram um projeto chamado Currada, onde eles pegam uma vítima, quer dizer, um convidado, e fazem uma sabatina de perguntas pra esse convidado. Não vou dar nenhum spoiler, porque eu sou totalmente contra o spoiler. Ah, tá. Mas o episódio ficou muito bacana. O entrevistado lá, a vítima, foi o Diogo Bob, da galera do Hall. Uhum. Bom, Matheus, tá aí um assunto que a gente não falou sobre ele, cara, que eu achava que era interessante a gente ter falado. Que é a importância do spoiler nos tempos modernos. Putz, quer falar sobre isso? Fica à vontade, cara. Porque você é um defensor, você é um cara que é contra o spoiler totalmente, né? É a mesma coisa, cara. Eu sou contra a frescura de reclamar de spoiler. Então, por isso, acaba apoiando como tabela, é isso. Num ato de protesto, né? Exato, exatamente. Porra, quando eu era moleque e alguém ia no cinema, e pô, eu fui morar numa cidade com cinema em 2011, quando eu tava já acabando, começando a faculdade praticamente. Então até lá eu nunca morei em lugares com cinema. Sempre morei no litoral da Bahia, interior do Espírito Santo, norte de Minas, lugares que não tinha cinema próximo mesmo. Então, às vezes... Você escolheu a dedo também os lugares pra morar, né? Eu não escolhi, mas tudo bem. Faltou o Acre. Não dá. Extremo norte e extremo sul tá faltando no álbum ainda, mas o miolo todo já foi. E aí o pessoal voltava, às vezes viajava. Ah, fui visitar a parente meu na capital e vi o filme tal, que ia lançar no locadora depois de 4, 5, 6 meses, dependendo do caso. Mas pro fim já tava saindo um pouco mais cedo, mas enfim. E aí o pessoal não tinha essa de você não me conta, eu quero saber daqui a 6 meses. Era tipo, poxa, como é que é o filme? Como é que é? É legal você voltar de um lugar e nem que sendo tão longe. Às vezes, por exemplo, você alugou um filme que outra pessoa não viu ainda. Aí você conta o filme pra pessoa, porque caramba, que legal. Era um costume você contar a história. Eu falo isso e eu não sou um cara velho, tá? Isso aconteceu recentemente. Não é coisa velha, não. Eu teve metade da idade do senhor, provavelmente. Mas, desculpa. Não, que isso. Exatamente. É por aí mesmo. Você tem o quê? 23? 22. Faz 23 daqui a alguns meses. Pois é. Metade. Exatamente metade. Pois é. Então, recentemente, simplesmente, antes da cultura da internet ser tão pesada com todo mundo, contar uma história que você viu, que você assistiu, era normal. Era um exercício criativo até, em você lembrar. E nunca foi um problema. Tipo, o Mota é muito partidário dessa ideia também, junto comigo, estamos aí nessa, e que se você saber o que vai acontecer no filme vai atrapalhar, olha a meta-conversa que é isso, cara. Eu saber que vai acontecer uma coisa no fim do filme vai atrapalhar o filme, sendo que o filme tá feito há anos, ele não muda, tipo, ele tá lá. Uhum. Não dá, cara, isso é uma falha dele, não é um problema de quem conversa. E aí, como vira essa chatice absurda de você não conseguir conversar com as pessoas sem que alguém reclame disso, automaticamente existe uma resposta, que é você forçar, que é você ver duas pessoas conversando sem spoiler, chegar e meter, falar o que acontece no fim do filme e sair simplesmente de bode. É muito divertido fazer isso. Sabe o que é mais curioso dessa questão do spoiler, cara? É o seguinte, porque tem uma gama de produtores de conteúdo, mas uma gama enorme que quer abordar o assunto do essa temática, né? Filmes, séries e afins. Sim. E acha que é inconcebível dar spoilers. É uma contradição, né? Como é que você fica falando sobre uma coisa sempre cercando, sempre ao redor, sem chegar no cerne da questão? Exatamente isso que eu ia falar. Perfeito, exatamente isso que eu ia falar. Você não pode falar de um filme sem falar de um filme. Porra, não! Você tá falando do que você acha que é um filme. Não, não dá. É muito errado, cara. É muita volta pra não fazer nada. Bom, vamos chegando pro final aqui. Quer deixar algum spoiler pra alguém? Em vez de deixar um abraço, quer deixar um spoiler? Ah, cara, eu não vi recentemente nada muito novo. Deixa eu ver. Comecei a venir bem full. Tá, você não vai deixar isso, né? Você não. Eu? Você vai deixar isso no programa? É que eu nem faço parte do da Roku, que eu tenho contato com as pessoas. Talvez alguém fique meio puto comigo. Eu não me importo. Talvez eu faça uma brincadeira e tire. Eu sou um cara politicamente correto. É, pois é. A idade chega, acaba a vontade de brigar. O cagaço vai chegando. Matheus, foi uma grande honra falar contigo, um prazerzão, sou fã do seu trabalho, tanto como ator, né, querendo ou não, posso chamar de ator, atuou lá no... Sim, eu atuei, no Sentinelas, atuou no... muito bem lá no Boca do Lixo, que é uma interpretação. Sim, sem dúvida é. O nosso balconista, né, de locadora. Exatamente. Muito bacana. E fica aí meu abraço, minha admiração e meu desejo de sucesso pra você e pro Curva de Rio. Eu agradeço muito o convite, o papo foi muito legal, realmente gostei muito de ter gravado, e cara, honestamente, eu vejo o pessoal que já trouxe pra cá, não tô falando isso de, ah, você tá querendo ser blá blá, humildão, não é isso, é que eu fico realmente honrado, a palavra é só honrado em estar junto com o resto do pessoal que você entrevistou, num programa que você tá fazendo, cara, que você deseja sucesso, tipo, porra, olha o trampo que você tá fazendo aqui, ah, é um negócio muito legal, muito foda, tá todo mundo ouvindo, tá todo mundo vendo, eu realmente fico feliz daqui a um ano poder falar que eu tava aqui ano passado, eu vou poder falar isso daqui a um ano, tenho certeza, então, agradeço realmente ter tido essa conversa com você agora. Ah, correu uma lágrima aqui agora. Tô emocionado. Bom, vamos lá então. Um abraço pra todo mundo e até a próxima, pessoal. Falou. Nossa, agora eu fiz igual Pork Pig, né? Até a próxima. Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.